Argentina 19910, leaving flight level 260 down to flight level 150. Argentina 19010, welcome to station, available Mike 1 arrival, central flight level 050, KNH 1018. Descent to 050 flight level, moment 1 arrival, KNH 1018. Argentina 1910, make holdover, ETAP interception. Roger, hold over ETAP intersection, Argentina 1910. Salva 2386 no meio, bom dia, destinação 1, 5, 0. 2386 no meio, sendo identificação, autorizada a chegada a Pomed 1, desça via para o nível de voo 080, ajuste no 018. Sendo via, Pomed 1 até o 080, ajustado no 018, Salva 2386 no meio.